sorriso quando me viu. Um salve tímido, uma risada. Sorriso amarelo define sua caminhada. Percebi que sua falsidade era mais forte. Falou de mim pra tu, queria um holofote. Mas se cai um bote por causa da ideia errada, o giro do giroflex já quebrada. Hermano, yo estoy tranquilo, espera un poco. Se for bater de frente, será choque de loco. Só de fosco, já é povinho, então toma. Sua língua te chicoteia, põe sua cara na lona. Quem soma, não vai pra fofoqueira da pensão. Ensinamento, cambuci, glicérico, aclimação. Pros gringos que fala de quem, fala dos outros. Um kit Nelson Rubens, um rolele ao lobo. A vida dos maloca, só manobra, não é novela. Falador, fala bem, fala, fala, língua não quebra. Falador, passa mal, Zé Povinho. O é mato, sempre na sua ausência, anote mais esse fato. Cuidado onde pisa, pensa antes de falar. Na dele eu vou trombar, chicote vai estralar. Sou passa mal, Zé Bovinho é mato. Sempre na sua ausência, anote mais esse fato. Cuidado onde pisa, pensa antes de falar. Na dele eu vou trombar, chicote vai estralar. E vários caem no conto do vigário. Sem ganha de incomício, zero saldo bancário. É só registração, tem zóio gordo na sessão. Queimar no sal, cair por terra, sua opção. Eu tô no ar, tenho radar, então se cure. Quando fico piriri, espírito de manicure. Que faz até um tsunami com um copo d'água. Devia pagar imposto pela sua palavra. Boca fechada, diz o ditado, não entra mosquito. Pra você molhou o bololô, berrou o cabrito. Desnível no seu ritmo, papo mal cadenciado. Sempre a vida alheia o que ele fez no passado. Baralho marcado na mão da Zé Povinhagem. Casa de caboclo, maracutaia, crocodilagem. Lamento, e segue o foco no jogo. Vida, meu passatempo perigoso. Falador, passa mal, Zé Povinho é mato. Sempre na sua ausência, anote mais esse fato. Cuidado onde pisa, pensa antes de falar. Na dele eu vou trombar, chicote vai estralar. Falador, passa mal, Zé Povinho é mato. Sempre na sua ausência, anote mais esse fato. Cuidado onde pisa, pensa antes de falar. Na mira eu vou trombar, chicote vai estralar.